Questão de sensibilidade, signing in, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser efêmero, há de ser pecado, há de ser... O programa Contramão, no horário da novela, do jantar, do jornal, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser ambíguo, há de ser altivo. E sempre comigo, seu anfitrião, Renato. Renato Tavolieri Filho. Nas paredes do penhasco. January to December, we'll have moments to remember. The New Year's Eve, we did the town. The day we tore the goalpost down. We will have these moments to remember. The quiet walks, the noisy fun, the ballroom prize we almost won. We'll have these moments to remember. Those summer turns to winter and the present disappears. The laughter we were glad to share will echo through. Other nights and other days may find us gone our separate ways. We will have these moments to remember. Will echo through the years. When other nights and other days may find us gone our separate ways, we will have these moments to Questão de sensibilidade, música clássica, jazz, música popular internacional, música popular brasileira, música instrumental. Caverna, vou deixar a nossa história. E, ocasionalmente, entrevistas e temas ligados ao estímulo, prática e desenvolvimento de nossa inteligência intuitiva, de nossa percepção, de nossa sensibilidade em diferentes níveis e possibilidades. Many a tear has to fall, but it's all in the game.

lonely time. But time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love, I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me, I'll be coming home. Please wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Quer falar conosco diretamente? Fazer um comentário? Pedir alguma informação sobre música ou assunto apresentados no programa? Basta ir ao site www.acasadapedra.com.br e lá você encontrará um link para esse contato. Vai ser um prazer receber a sua mensagem. Há de ser ambíguo, há de ser altivo. Send a little girl for me to thrill, a girl who wants my kisses in my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair, a lovely girl with sunlight in her hair, and take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. Of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. E não se esqueça, a Rádio Melodia e também o nosso programa e todos mais, 24 horas online, www.radios.com.br/Melodia FM. Nas pedras de uma caverna. Deixar

Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Are you sorry that we drifted apart? When I called you sweetheart, do the chairs in our parlor seem empty and bare? Do you gaze at our doorstep and picture us there? Is your heart filled with pain? Can I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Just like me, are you lonesome schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day, and love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. You can go to extremes with it.

E por esse motivo, então, ele se entusiasmou e continuou nessa linha e gravou os sucessos dos anos 60, 70 e 80. E amanhã nós vamos ter os anos 70 e depois de amanhã fechamos com os anos 80. Já estou avisando, porque são coletâneas dos grandes sucessos desses anos, são músicas adoráveis e tenho certeza que vocês, mesmo sendo jovens, vão identificá-las, porque o que é bom não fica atrás, o que é bom se transforma em eterno, não vive só no passado, se faz presente eternamente. What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy since that moment of bliss, that thrilling kiss. It's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes. And the difference is you. What a difference a day makes, and the difference is you. Straight to her arms, I'd go sailing. far. Beyond the star, it's near, beyond the moon. I know. E o CD com os sucessos dos anos 50 termina aqui. Então eu vou incluir algumas outras gravações anteriores do Barry Manilow e vocês vão apreciar a sua musicalidade, a sua linda voz, o seu romantismo, mas também o seu lado mais alegre, o seu lado mais agitado, mais pop, porque ele realmente percorre todos os estilos de todos os gêneros da música popular americana e da música internacional com uma segurança e com uma maestria que são realmente incomparáveis em muitos sentidos. O próprio Frank Sinatra dizia que ele considerava o Barry Manilow um dos seus prováveis sucessores. Nessa época, o Barry Manilow ainda era bem jovem. Eu acredito que ele encontre, por parte de uma crítica mais elitizada nos Estados Unidos, uma certa resistência. Acham as suas músicas de um apelo muito grande para o gosto do público, que faz muita concessão. Mas eu, que acompanho as suas letras e vejo as suas melodias, não penso assim, não. Acho que ele tem uma musicalidade infinita e o sucesso que ele encontra em muitas esferas e também em muitas revistas especializadas e críticos de todas as partes do mundo é mais do que justificada e merecida. Ele é um cantor maior com uma belíssima voz e um grande compositor, sem dúvida. All the time I thought that no one else could be. I would have given everything I own if someone would have said, "You're not alone." All the time I thought that I was wrong, wanting to be me, but needing to belong. If I'd have just believed in all I had, if someone would have said, "You're not so bad." All the time, all the wasted time, all the years waiting for a sign to think. Again. it might be with you tonight. I've been on the road for so many weeks now, and I'm losing track of time. What's real in mind? And you're pretty as a picture, but I don't even know your name. I sure would like to meet you sometime. Why don't you see the show again? Why don't you see the show again? This is fine. This is more than fine. Now we've got the space and we've got the time. This is our home, yours and mine. Há de ser insone, há de ser. E o Questão de Sensibilidade de hoje chega a seu final. Signing off, saindo do ar, feito um passarinho. Um bom final de noite a você, nosso ouvinte, e até nosso próximo programa. Renato, Renato Tavolieri Filho, se despedindo. Há de ser promessa, há de ser ternuras.